portuguesa para além dos hitos. Olá, meu nome é Pedro Paus e este é o 5º episódio do Brandos Costumes. Hoje temos um episódio só de músicas dedicado ao verão, ou seja, música boa para ouvir na praia, no trabalho, a pensar no fim de semana, enfim, onde a cabeça já quiser estar de férias. Vamos aquecer com Carlos Mendes e Ana Maria Lucas. Este é o Poema Nada. Temos Gabriela Shaft com Leva-me ao Cinema. Ela gravou os seus discos em Nova York e, curiosamente, este disco tem o patrocínio pela TAP até. Uma voz linda, seguida pela linda voz da Nela Deiras. Ela que, segundo uma entrevista que eu vi na RTP Memória, dizia que tinha sido obrigada pela editora a lançar esta música. Para mim, a editora é que tinha claramente a cabeça no sítio certo. Depois temos uma banda de Santarém, os Guarda Branca, com Boneca, eles que só lançaram este single, e o lado B é um instrumental da mesma música. Gabriela Shaft, Leva-me ao Cinema. Quando fui ao cinema, a esse mundo de magia, eu era ainda pequena, não mais esqueci esse dia. Pelo velho leão da metro, eu tive logo uma paixão. Meus heróis em cromos, com lei e fiz coleção. Leva-me ao cinema, leva-me ao cinema, leva-me ao cinema. Eu tenho que agradecer ao meu amigo Mário por me ter emprestado este disco para poder tocá-lo para vocês. Vocês estão a ouvir o especial de verão do Brandos Costumes. A seguir vamos ficar com Amizade Colorida, do Gé Cid. Depois Dina Deixa Lá e Lara Lee, mais conhecida pelo seu clássico da música portuguesa Telepatia, com Vem. São artistas mais conhecidos, com o seu lado inesperado. Ou não fosse isto o Brandos Costumes... De amor eterno para depois te trair. Eu não vou mentir-te mais, porque mentir eu não sei. Prometer-te um exclusivo e ficar só preso a ti. É melhor uma amizade colorida, sem ter princípio nem essa amizade colorida. música que vos vou mostrar agora, ela é da Ana Paula Reis, ela é mais conhecida por ser apresentadora de televisão, mas tem este disco, que é o De Mim Para Ti, que tem várias músicas que para mim são maravilhosas. Eu comprei este disco na Feira da Ladra, olhei para a capa, sinceramente nem sabia o que é que ia estar lá dentro, não conseguia ouvir, não há... Há propriamente muita coisa na internet sobre ele também, e arrisquei, olha, comprei o disco e quando cheguei a casa fiquei maravilhado. Agora vamos ficar com a Ana Paula Reis, Espelho Meu. pronto, este é um episódio mais light para vocês ouvirem muitas vezes. Não se esqueçam de fazer as coisas que eu digo sempre dos episódios para fazerem. Partilhem com os vossos amigos o Brandos Costumes. Subscrevam-nos no iTunes e eu digo que também, não vou deixar de dizer, não se esqueçam de serem altamente e terem um verão altamente. Apesar deste ser um episódio especial de verão, daqui a 2 semanas estou de volta com o 6º episódio. Agora, para fechar, temos as Cocktail, a banda da atriz Rita Ribeiro e da Agatha. Ela chama-se Pouco a Pouco. Pronto, se quiserem saber mais, vão a www.brandoscostumes.pt. Até daqui a 2 semanas.